Tirei vou pena se vai querer me querer, querer mal, querer bem, ou nem queijo ninguém. Tirei vou pena se vai querer me querer, querer mal, querer bem, ou nem queijo ninguém. Tabu! Quando achar de tirar um dá, pula. Mas eu quero ver até onde você quer chegar. Quando a gente fica love, love de perder a conta, pula. Mas a incerteza bate quando você não está. Querer me querer.